que é isso? Nossa, quanta correria! Por que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks com Adolfo Maciel. Boa tarde, galera. Começando mais um Classic Rocks aqui da RioSulRádio.com. Até as 16h, 2 horas de rock and roll pra você curtir tudo que você tem direito e mais um pouquinho. Tá ok? E hoje, sabadão, hoje mais uma vez a gente vai fazer primeiros álbuns. Aquela curiosidade que a gente tem, né, de ouvir a nossa banda predileta, o primeiro álbum. De repente você é fã de uma banda, não sabe como ela começou, qual foi o primeiro trabalho. E dessa vez eu fui mais a fundo, procurei bandas que eu ainda não havia tocado aqui os primeiros álbuns. Alguns já são figurinhas carimbadas, que o Classic Rocks não tem como você reinventar os anos 70, 60, né, até 80 no caso. Mas no caso é mais anos 60 e 70, que são os primeiros álbuns. Tá ok? Olha só de leve, assim tem Molly Hatchet, dos que eu nunca havia tocado. ZZ Top, Grand Funk Railroad, Santana, Gary Moore, Nazaré, é isso mesmo, Almond Brothers Band, olha só, Jimmy Hendrix já havia tocado, Roddy Gallagher, Free, Forget, The Who, AC/DC já toquei, já, Batman, Turner Overdrive, Great Wise, deixa eu ver aqui o que tem mais aqui, Manowar, Motley Crue, Red, Rush, UGO, Whitesnake, tá bom pra você? Então faz o seguinte, meu amigo, relaxa, só faz uma coisa, aumenta o volume dessa bagaça aí, tá vindo rock de primeira pra você, legal? Vamos começar com a banda de Southern Rock, é o Molly Hatchet, com Bounty Hunter, vamos lá. I'm in flight. Wonder what you feel like when that dies. Someday soon.

to get there if we travel by dragonfly. No, it's not in Spain, but all the same, you know it's a groovy name, and the wind's just right. Hey! Really low, and they overflow with cotton candy and battle brown, red and brown. But it's all in your mind. Don't fill your time on bad things. Just float your little mind. Isso aí é um mestre. Dizem que ele inventou a guitarra, mas são os efeitos especiais da guitarra. Que inventou mesmo foi Jimi Hendrix. Já cansei de falar aqui, tá? Ele reinventou a guitarra. Jimi Hendrix, se não me engano, não sei se é Axis Bold as Love ou outro primeiro álbum, não me lembro direito o nome, tá? Que Hendrix teve ano que ele lançou dois álbuns. É isso mesmo, cara. Anos 60, isso aí é anos 60, cara, tá? 67, se eu não me engano, tá bom? Jimi Hendrix, Spanish Cast Magic. Ó, Spanish Castle Magic. Agora são certinho. Alman Brothers, Alman Brothers de Duane Brothers e os irmãos. Tá aí pra você, primeiro álbum, Black Hearted Woman. Você vai gostar, aliás, você deve ter gostado. Nessa linha do primeiro álbum, uma música que não fez sucesso, Dear John. Tem também Gary Moore, o mestre do blues das guitarras também. Silent Hill, Santana, Carlos Santana, americano. Carlos Santana, Evil Ways, 1969. É, eu sei que é uma boa ideia. Mas não é isso não, cara. Um Vat 69, aquele uísque importado. Sacou? Tá maldoso, hein, cara? Ó, Grand Funk Railroad, Are You Ready? Um clássico do Grand Funk. ZZ Top, meu amigo. Do primeiro álbum, distribuí pra vocês aqui, Shaking Your Tree e Molly Hatchet, Bowling Hunter. Você tá curtindo aí, ó, primeiros álbuns, Press Rocks, mês de dezembro. E lembrando a você o seguinte, dia 25, 2 da tarde, você não pode perder, especial de Natal aqui, o Rock Ballads, volume 2. Tem muita coisa boa. No final do programa, se eu lembrar, vou dizer mais ou menos o que, que vai rolar. Tá bom? A gente foi pro break e volta com o Rolling Gallagher. Já, já. Olha, você tá aqui na RioSulRádio.com curtindo o Classic Rock, sabendo que eu falei diferente pela primeira vez em 4 anos e meio. Quase 4 anos e meio já, né? Eu tô até meio perdido no tempo aqui. Pois é, ó, você tá curtindo aí Classic Rock, pra você que tá ouvindo pela primeira vez. Todo sabadão, 2 da tarde, você tem encontro marcado com Rock and Roll aqui na RioSulRádio.com para você ficar à vontade, curtir da melhor maneira possível, do jeito que você gosta, no iPod, celular, no seu aparelho, na sua aparelhagem de som, no carro, não sei se dá para ver, se dá para ver no carro, tá? Aonde você estiver, você só tem que fazer uma coisa, cara, é aumentar o volume dessa bagaça aí, que Rock and Roll é para se ouvir alto, não tem jeito. Por que se vê do vizinho que ouve o lance até. É isso mesmo, pra você ser vingado dos seus vizinhos aí, ó. Ou até vou falar baixo da sua mulher. Que te faz ouvir aí, Fábio Júnior. Nossa, não é nem é bom falar isso aqui que pode dar uma zica. Isola, cadê a madeira aqui, ó? Já deu uma isolada legal. Olha, nessa sequência aí, um guitarrista irlandês que pouquíssima gente conhece. Eu tive o privilégio de conhecer nos anos 70, conhecer o trabalho, tá, cara? Antes pudesse ter conhecido ele pessoalmente, quem me dera. Mas é Rory Gallagher. Pouca gente conhece, mas quem ouve o Classic Rock já deve estar habituado a ouvir Rory Gallagher. O cara realmente toca muito e você vai conferir comigo agora, começando a segunda sequência com In Your Town. Vamos lá. Classic Rock. Cheap police. woman like you is my only game. I bought me a love gun just the other day, and I aim to aim at your way. Dynamite, TNT, and I win that fight, TNT, I'm a power lover. isso aí, você ouviu BTO. BTO, americano tem essa mania de pegar as iniciais dos nomes e colocar. É Beckman Turner Overdrive. Ok, dos irmãos Randy Beckman, e esqueci o nome do outro cara. Do antigo Westwood. Você que é antigo, é velho que nem eu, tá? Já tá no 5, eu já tô fechando 50, 5.9. Bom, Guess Who, American Woman, pois é, Desires, No Milk Today. Não, sucesso que aconteceu naquela época. Eles saíram do Guess Who e formaram Beckman Turner Overdrive. Yes, Nothing Yet, Hey You, Down Down, Hold Back the Water. Isso aí já tem um monte. Down Down, maneiraço. Nossa, Down Down é muito bom. Caramba. E você ouviu aí, ó, do primeiro álbum, Don't Get Yourself in Trouble. Show de bola, né? Dio, dispensa comentários, Ronnie James Dio, é o Gypsy. AC/DC também dispensa apresentações. TNT, aliás, é pure dynamite. Como eles vêem um canto da música, dynamite. TNT, pra você que não sabe, em português é trinito tolueno. É o ingrediente da dinamite. Pra que eu tô falando isso, eu não sei, cara. Gaspirox é cultura. É cultura, música é cultura, cara, na boa. The Who, preciso falar de The Who, cara. É ruim, hein? Se você não conhece, você precisa curtir mais o rock aqui quando eu fizer os anos 70. I Can't Explain, do primeiro álbum, cara. Forget, também do primeiro álbum. Road Fever, Free, de Paul Rodgers, que depois sairia, formaria o Bad Company. E mais recentemente, entrou no lugar, tentou fazer o Queen sem o Fred, no lugar do Fred Mercury, mas com todo o talento dele ficou devendo, porque Fred é insubstituível, não tem como. Rory Gallagher, esse irlandês muito louco que toca muito, cara. In Your Town. Primeiros álbuns, aquela curiosidade de conhecer os primeiros trabalhos. Tem banda que desde o primeiro álbum já arrebentou, já fez sucesso. E tem muitas bandas que só foram acontecer do terceiro álbum em diante. É o caso do Queen, cara. Os dois primeiros álbuns do Queen só teve um sucesso, tá? E depois, quando esqueci qual álbum que lançou o terceiro álbum, que aí daí em diante, aí foi um hit atrás do outro, não tem como. Bom, vamos pro break, na sequência eu volto, você vai saber, daqui a pouquinho, a gente volta. Classic Rocks. Tá aí, ó, Classic Rocks aqui da RioSulRádio.com, sabadão, meu amigo, calor, né? Fala sério, é que eu falo pra você, on the rocks, rock on the rocks, cara. Cai bem de montão, ou então não precisa ser on the rocks, com gelo, né? Traduzindo, né? Porque tem muita gente que vai botar gelo na cerveja. Esse leva tapa se chegar no boteco. O cara que fizer isso no barzinho vai apanhar. Já vi, cara. Pior que eu já. Que isso, Marquinhos? Não faz isso não. A mesma coisa que botar gelo em vinho. Não faz isso não, cara. Gelo em vinho, pode. Faz isso não, cara. Que Wilson, faz isso não. Bom, é pra ouvir você ouvir geladinho e som bem alto, curtindo sua jolorinha gelada, não importa a cor, curtindo o seu barato, do jeito que você gosta, aqui na RioSulRádio.com. Começando aí a terceira sequência pra você com Great Whites, também uma banda não muito divulgada no Brasil. Eles já lançaram um álbum ao vivo, só com covers do Led Zeppelin, tá? Mas isso aí só é coisa pro próximo programa que a gente vai fazer tributos, ok? A gente começa do primeiro álbum, Bad Boys, vamos lá. Again, live fast to play both sides. Thank you. will, and it won't go away until our dreams are fulfilled. There is only one thing on our minds. Try running away, cause you're the one we will find. Running on our way out, you will be life without the death. Tem como tocar o primeiro álbum do Metallica e mudar de música. É Seek and Destroy, realmente o cara destruiu. No bom sentido, eles já começaram bem. Aliás, o Metallica começou bem trash, um dos precursores do thrash metal. É, chama de hardcore, pra mim é trash. Não é lixo, hein, cara? Tem um trash. Não, porque tem um trash que é escrito, eu sinto que maneira, se não me engano, T-R-A-S-H. De um jeito de escrever, vira lixo, tá? Mas você que tá ouvindo aí sabe que falar que Metallica é lixo só se eu estiver louco. Aliás, nem louco, aí que eu vou gostar mais ainda. Ó, do primeiro álbum Metallica, Seek and Destroy, Manowar, cara. Esses caras... Não, não posso contar a história deles, não. Isso eu não posso contar. Cara, só sei que eles vieram no microfone antes do final do show, da última música. Eles pedem pras mulheres que quiserem... irem lá pra salinha reservada lá. Que acabando os shows vão pra lá, aí rola. Você sabe o que é, né? Deixa quieto. É o Manowar, Metal Days, primeiro álbum, Lynyrd Skynyrd, cara. Tá aí, Give Me Two Steps. É uma banda que eu adoro de Southern Rock. Kiss, Black Diamond, um clássico do Kiss. Aliás, vem aí o Monster of Rock em abril de 2015. O primeiro show, já vou te dizer, o line-up, cara, meu amigo. Ah, esqueci. Judas Priest. É isso mesmo, Judas Priest, Ozzy e Motorhead. Numa noite só. Tenta imaginar isso. Judas Priest, Ozzy Osbourne e Motorhead. Tá? No outro dia vai ser outro show do Judas e tem o Accept. A gente já tocou aqui várias vezes. Mas sem o Udo e o Joe. Tá bom pra você? Abriu, fica atento aí no seu celular e no seu computador, pra ver venda de ingresso, preço, essas coisas todas, que vai valer a pena. Cara, esses três shows aí só perdem pro último show do Rock in Rio de 85. Também pudera, né? Agora, onde que eu parei, hein, cara? Tá aí no 15, é isso mesmo, Black Diamond. Olha, teve também a Iron Maiden, primeiro álbum, ainda com a preferência minha vocal do Iron Maiden, a Paul Di'Anno. É Paul Di'Anno, meu. O pessoal fala Diana, mas ele tem descendência italiana, tá? Paul Di'Anno, com Phantom of the Opera e Great White com Bad Boys. Tá ok? Primeiros álbuns, vamos fazer o seguinte, a gente volta pros comerciais, na sequência a gente volta com Motley Crue. Gosta? Então segura a onda aí. Tá aí, ó, Vince Neil e o Motley Crue, que a gente vai começar daqui a pouquinho. Esse cara foi um dos que passaram o rodo geral na mulherada, meu amigo. Motley Crue era o seguinte, o Tommy Lee, que é o baterista, chegou a dar porrada naquela... Aquela doida que fazia o Miami Beach, qual é o nome dela mesmo? Aquela famosa, aquela modelo, é, agora super conhecida, teve um caso com ele. E esse Zé Ruela, vou falar assim mesmo, Zé Ruela, a Demi Moore quis dar pro cara, só falando assim mesmo. Ele preferiu se drogar. Eu não vou nem falar nada, meu amigo. Não, não vou nem entrar nesse assunto, vou até mudar de assunto, porque nem merece ser mencionado. Você tá falando naquela Lorena que os vídeos foram parar na internet? É, que teve o um vídeo dela, com esse mesmo cara. Pamela Anderson. É, Pamela Anderson. Ela namorou o Tommy Lee, que é o baterista. Agora acho que eu tô falando, será que é o Tommy Lee ou... Bom, você tá me entendendo, é o baterista do Motley Crue, tá? Dispensou a Demi Moore. Ah, seu encontro, eu dou uma porrada dele. Que isso, isso não se faz. Bom, chegamos à última sequência. Cara, tá demais, não vou dizer não. Vou falar só o nome da primeira. O resto você vai conferir comigo aqui. Vamos lá. Motley Crue com Too Fast for Love. Vamos lá. Classic Rocks. Yeah! ficou de bobeira, né, cara? Essa é a mordida da cobra branca, cara. É, vou falar picada. Picada não, porque é uma palavra de duplo sentido. Da mordida. Do Wild Snake, de David Coverdale. Breakdown, primeiro álbum, super ótimo, muito bom. Aliás, David Coverdale é um dos caras que mais consegue fazer uma banda perfeita, escolher os músicos de sua banda. Ele e Ozzy são ali, ó, pau a pau pra formar a banda. Brincadeira. Se o cara quiser uma banda de rock boa, pergunta pra um dos dois, ele vai dar a dica certinho, tá? White Snakes e David Coverdale, UGO, cara, ou Udo, se você preferir, Black Widow, Rush. Nossa, cara, essa música é muito boa. Working Man tem dois solos, que é pra deixar qualquer um de boca aberta. É o Rats, uma banda de hard rock, com Beck No More, Ozzy Osbourne, eu não precisa falar nada, com Easy Train, e Motley Crue, com Too Fast for Love. Bom, gente, ó, chegamos no final de mais um Classic Rocks, tá? Hoje, primeiros álbuns. E lembrando você que é roqueiro, fica atento aí no seu computador aí, Monsters of Rock 2015, não deixe de ir, cara. É, line-up tá demais. Depois eu vou trazer completo pra vocês. É lógico que vai ter alguma coisa que você não vai gostar, eu não vou gostar, mas a maioria, cara, só esses três shows, Judas, Ozzy e Motorhead, no mínimo à noite, cara. Bom, você não vai precisar fazer nada pra ficar doidão. Só curtir o show. Gente, ó, valeu a companhia hoje, sabadão. Aquela velha história, logo mais você vai sair, porque com esse calor bárbaro, ninguém vai ficar enfiado dentro de casa. Vai tomar uma gelada. E é lógico, se beber, meu amigo, não dirija, ok? Classic Rocks.